Igreja Nova Unção de Deus. Igreja Nova Unção de Deus. Preparando uma noiva para Cristo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Amém? Quantos estão felizes na casa de Deus? Digam amém. Quantos creem que Jesus está nesse lugar? Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Digam amém. Eu não ouvi um amém, digo amém novamente. Glória a Deus. Amém, irmãos? É com alegria no coração que estamos aqui nessa noite para ministrar a palavra de Deus, para trazer aos irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e Deus há de falar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Ele vai falar ao seu coração. O que é necessário? É necessário você dar atenção à palavra de Deus. Aquilo que ela fala ao seu coração, agarre aquilo com todas as suas forças, porque é apenas uma palavra é necessária para você sair das garras do inimigo. Apenas uma palavra basta para que você consiga sair dessa situação difícil. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você que trouxe a Bíblia, abra lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Em nome de Jesus. É uma passagem conhecida, mas eu creio que Deus vai falar ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? É um texto que a maioria de nós conhecemos, mas é aquilo que Deus revela através da palavra, que vai falar ao seu coração. É lá no final da sua Bíblia, primeira carta de Pedro, o capítulo é 5, o versículo é o de número 8. Glória a Deus. Isso. Só pedir ajuda aí aos irmãos, aquela pessoa que está do lado. Quem encontrou, diga, eu encontrei, pastor. Quem não encontrou, diga, misericórdia. Eu estou perdido. Você vai se achar. Amém? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. Em nome de Jesus. Talvez você esteja nesse momento se dizendo assim: ah, mas eu conheço essa passagem, eu já ouvi várias mensagens acerca dessa passagem bíblica, mas o que eu quero falar para você, não despreze a palavra de Deus, amém? Aquilo que Deus tem a falar com você. Talvez você tenha lido essa passagem mil vezes, mas Deus tem sempre algo novo a falar através da palavra dele, amém? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é sempre viva, ela não está morta. Então é ela se revelando a você, em nome de Jesus. Todos acharam? Graças a Deus. Diz assim o versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé. Pare aí nessa vírgula em nome de Jesus. Irmãos, nós sabemos que o inimigo, ele atua ao nosso redor buscando uma oportunidade, uma legalidade para nos atingir, para atingir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E às vezes ele nos atinge quando abrimos uma porta para ele. Mas muitos que estão na igreja, muitos que estão aqui, tem sofrido as investidas do inimigo, não por ter, é por estar abrindo alguma legalidade, alguma porta, simplesmente pelo fato de não estar fazendo aquilo que a palavra de Deus diz. E existem três coisas aqui nesse texto necessárias que nós precisamos fazer para vencermos aquilo que o inimigo vem contra a nossa vida. A primeira está aqui: sede sóbrios. E o que é ser sóbrio? É estar alerta, é estar atento, é estar sempre alerta àquilo que está acontecendo à nossa volta, espiritualmente falando. Muitos de nós, irmãos, agimos na vida, fazemos as coisas, mas não estamos alertas, atento àquilo que o diabo está fazendo ao nosso redor. E como nós fazemos isso? Pedro fala aqui: sede sóbrios, vírgula, vigiai. uma coisa está ligada à outra. É preciso vigiar. É preciso estar vigiando aquilo que o inimigo está fazendo. E quantos de nós que não vigiamos? Não vigiamos aquilo que está acontecendo na nossa casa, à nossa volta. O que está acontecendo com um familiar. O que está acontecendo à nossa volta porque não estamos alerta nem vigiando. Pedro, ele coloca aqui, sede sóbrios, ou seja, ficai alerta. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E assim ele tem feito na família, tem feito no trabalho, na saúde, na vida financeira de muitas pessoas, porque elas não estão vigiando. E Pedro ainda coloca a solução. Ele fala no versículo 9, ao qual resisti firmes na fé. A solução está em resistir. A Bíblia diz em outra passagem, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas resistir firmes na fé. E o que é a fé? A Bíblia declara que a fé ela vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Resistir firme naquela palavra que você ouviu em uma pregação. Naquela palavra que você, ao ler a Bíblia, Deus falou ao seu coração. Resistir naquela palavra. E o objetivo do inimigo é roubar essa palavra que foi falada ao seu coração. Nós sabemos que a palavra, Jesus ele conta na parábola do semeador, que a palavra de Deus é como uma semente. E o nosso coração é como uma terra. Mas ele nessa mesma parábola, ele diz que as aves do céu, que representam o diabo, vêm e roubam a semente da terra. O diabo, irmãos, ele quer roubar essa palavra. Porque se você resistir, você pode até resistir firme, mas sem a palavra, você não vai conseguir vencer a situação difícil. Nós não vamos conseguir atravessar aquele momento de dificuldade. Sede sóbrios, estai alerta, atento, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E Pedro traz a solução, ao qual resisti firmes na fé. E por que que Pedro colocou isso nesse texto? Porque Pedro teve uma experiência com Jesus, onde ele não praticou essas coisas. E nós precisamos estar atentos, irmãos. Onde está isso, pastor? Mateus capítulo 26. Abra lá em nome de Jesus. O versículo 36. Evangelho de Mateus, capítulo 26, o versículo 36 em diante. Glória a Deus. Chegaram lá? Mateus, capítulo 26, o versículo 36, que diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Pare aqui e olhe para cá. Jesus, irmão, subiu aquele monte, levou três dos seus discípulos, um deles era Pedro, e os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, seu irmão. Mas ele disse a eles, no versículo 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Você pode vigiar, fazer o que for, mas você tem que vigiar com Jesus, com a palavra, com aquela palavra que falou ao seu coração. E quantos de nós não fazemos isso? Não adianta você tentar vigiar. Deus havia, Jesus, melhor dizendo, havia dado uma ordenança àqueles discípulos que eles ficassem ali e vigiassem com ele. Então é muito importante você atentar para isso. Continuando o texto, 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para aqui, vamos entender. Jesus, ele falou duas coisas importantes: vigiai e orai. Uma coisa está ligada à outra. Há muitos de nós que oramos por um familiar, oramos para alcançar a libertação de um parente, oramos para alcançar aquela bênção que Deus falou pela palavra, mas não vigiamos. Entenda uma coisa, irmãos, eu não sou contra a oração, é necessário orar, e daqui a pouco nós vamos orar todos nós juntos, amém? Jesus, ele fala que quando orardes, entrei no seu aposento, então é um dever nosso. Lucas, ele diz lá no capítulo 18, o dever de orar sem cessar. É dever nosso orar, mas nada adianta você estar orando, mas não estar vigiando. Como assim? Você até está orando por um familiar, mas você não vigia. Você não tem vigiado as atitudes que aquela pessoa está apresentando. É aquele filho que de repente voltou do colégio e apresentou um comportamento estranho, e muitos não perceberam. É a esposa que está dentro de casa com você e você não percebe que o jeito dela está diferente. E talvez você esteja até orando. E repito, não é errado orar. Mas uma coisa está ligada ao que Jesus disse: vigiai e orai. Tem uma tradução moderna que diz assim: vigiem e orem. De outro modo, ou seja, de outra maneira, a tentação vencerá vocês. Não existe outra forma, outro jeito, a não ser vigiar e orar. Quantos não têm vigiado o filho quando ele está na internet, no computador? Não tem vigiado o filho quando ele está na companhia de alguns colegas? E não percebe um comportamento estranho? E depois, irmãos, a situação complica. A Bíblia fala o exemplo de Adão. Deus havia colocado Adão lá no jardim do paraíso, no jardim do Éden. E a Bíblia diz que ele foi colocado lá para o lavrar e guardar. Esse jardim, ele representa o seu casamento, o seu emprego, a sua família, a sua casa. E cabe a você lavrar, cultivar, significa manter, fazer por onde, se esforçar. Porém, muitos não estão fazendo a segunda parte, que é guardar, que significa vigiar. Por isso, o inimigo entrou, irmãos. O que que Adão estava fazendo quando Eva estava ali dando ouvidos ao diabo? Adão não vigiou. E quantos não têm vigiado? Quantos não têm apercebido? E o que que isso aconteceu? Eles foram expulsos da presença de Deus, saíram do paraíso. Eu estava vendo, ilustrando esse caso, é o exemplo, irmãos, de um marimbondo. Quem conhece um marimbondo aqui? Todo mundo conhece, amém? Quantas pessoas já um marimbondo entrou na sua casa? Várias pessoas. Quem já tomou picada de marimbondo aí? Várias. Dói, não dói? Um marimbondinho só dói, não dói? Dói bastante. Imagine um monte. Porque o que que acontece? Quando você deixa um marimbondo entrar lá na sua sala, na sua varanda, na sua casa, você até vê ele lá na parede, no teto. Ele está lá e você não faz nada. Ah, mas pastor, é apenas um marimbondo. Mas no outro dia tem dois, três, vai juntando, daqui a pouco tem meia dúzia. Quando de repente você chega em casa, você encontra lá uma casa de marimbondo enorme, e você não consegue entrar na sua casa. Por quê? Com medo. Porque você não tomou uma atitude desde o primeiro momento que tinha um marimbondo. Há uma passagem na Bíblia, em Jeremias, que ele fala: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como correrá com aqueles que vão a cavalo na enchente do Jordão? É a pessoa que não vigia, não toma uma atitude. Irmãos, precisamos estar alertas. Vigiai e orai. Você percebeu uma mudança de comportamento, uma atitude? Combata aquele mal. O diabo, irmão, repito, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E Pedro fala: ao qual resisti firmes na fé. Nós temos que resistir, vigiar com a palavra. Mas o objetivo do inimigo é nos roubar a palavra, tirar a palavra de nós. E é o que nós vamos ver, o que que acontece. Vamos continuar aqui, versículo 42. E indo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus havia dito: aproxima-se de mim o príncipe deste mundo. Conseguiram prender Jesus, irmão. O objetivo era levar, tirar Jesus de junto dos seus discípulos, de junto do seu povo. O objetivo do inimigo é tirar a palavra do nosso coração. É tirar aquela palavra que Deus já falou um dia a você, a primeira vez que você ouviu o Evangelho. Aquela promessa que Deus fez a respeito da sua casa, do seu filho, do seu marido. Promessas de libertar, promessa de curar, promessa de trazer restauração. Mas o diabo veio para prender, levar, tirar fora. E quando isso acontece, nós agimos, irmãos, sem direção alguma. A pessoa, quando a palavra é tirada, ela não tem uma direção, ela age como se nada mais estivesse na frente dela. Foi o que aconteceu com Pedro. Olha o que diz o versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Agimos sem direção e cometemos erros graves. Ferimos aqueles que estão próximos de nós. Pessoas até da nossa família, da nossa casa. Porque a palavra é tirada de nós. E o objetivo do diabo não é só levar a palavra do seu coração, mas é também nos prender, nos amarrar. Quer ver um exemplo? Lá em João, um pouquinho à frente aí, no capítulo 18. É o mesmo texto, só que eu quero só fazer um comentário aqui. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 7 e 8. vigiai e orai. De outra maneira, nós não vamos vencer a tentação. João 18, versículo 7. É a mesma passagem onde Jesus havia sido levado e que diz aqui no versículo 7. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. O objetivo deles era também levar os discípulos, prender os discípulos. É o que o diabo quer fazer: levar você para uma prisão. E quantos estão numa prisão? A prisão do vício, e não consegue se libertar. E aqui era Pedro que estava aqui. João fala de Pedro. Pedro que agiu daquela maneira, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Deixai-lhe esse. Por que que Jesus falou isso? Porque antes Jesus havia dito a Pedro: Pedro, o diabo pediu para te ser andar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. A palavra, irmãos, ela sempre intercede por nós junto ao Pai. Jesus disse: deixai-lhe estes. Por isso a importância da palavra. Pedro falou, porque ele tinha experiência, ao qual resisti firmes na fé. Firme naquela palavra. Não deixe o diabo tirar aquela palavra. Não sei a situação que você está vivendo, não sei o que você tem passado, não conheço. Mas Deus conhece o seu coração. E Ele sabe por que eu estou trazendo essa palavra hoje. É necessário vigiar. Fique atento, irmãos. Um outro texto para nós concluirmos, trazendo esse entendimento. 2 Samuel, capítulo 4. Para a gente fazer oração. Vigie. Segundo Samuel, capítulo 4. Versículo 1 em diante. Segundo livro de Samuel, capítulo 4. Versículo 1. Glória a Deus. Diz assim o versículo 1. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul dois homens capitães de tropas, e era o nome de um Baná, e o nome do outro Recabe, filhos de Rimon, o Berotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beirote se reputava de Benjamim. E tinha fugido os Beirotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. Para aí, vamos entender. Aqui, irmãos, quem estava reinando era um dos filhos de Saul, Isbosete. Ou tem tradução que diz Isbaal. Era Isbosete. Quando ele recebeu a notícia que o general dele havia morrido, que Abner havia morrido, as mãos frouxaram. Ele relaxou. A situação está ruim, você recebeu uma má notícia, ele começou, deixou de vigiar. E ele não percebeu aqueles que estavam à volta dele. E olha o que aconteceu no versículo 5. E foram os filhos de Rimon, o Berotita, Recabe e Baná, e entraram em casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram, até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa estando ele na cama deitado na sua recâmara, e o feriram e o mataram e lhe cortaram a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. O erro desse rei foi ele não estar vigiando. O inimigo estava à volta dele, dentro da casa dele, e ele não percebeu. Vigiemos, vigie, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E qual a solução? Ao qual resistir firmes na fé. Amém? E que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Quem entendeu a palavra, diga graças a Deus. Amém? Então fique de pé, irmão. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Coloque a sua situação diante de Deus. Se o inimigo tem investido contra a sua vida, sua família, fazendo você cair em tentação, porque você não tem vigiado. Ele tem alcançado muitos que são de Deus, porque não estão fazendo aquilo que a palavra declara. Sede sóbrios, estai alertas, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o que eu faço, pastor? Resistir firme na fé. A palavra que Deus já falou a você, aquela palavra que um dia você recebeu no seu coração, guarde. O erro de Adão foi não guardar. Amém, irmãos? Feche os olhos em nome de Jesus. Isso. Fale com Deus. Ô Senhor, Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, por aquilo, meu Deus, que o Senhor trouxe aos nossos olhos, ao nosso coração nessa noite. E, meu Deus, que nós não possamos, meu Pai, deixar o inimigo nos atingir, roubando essa semente que foi semeada em cada coração. Ah, meu Deus, quantos, meu Pai, têm sofrido a tentação no lar, no casamento, na saúde, na vida financeira, meu Deus, pessoas, Pai, que não têm vigiado aquilo que o inimigo tem feito ao seu redor. Mas a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor intercede por nós junto ao Pai, e nós clamamos a ti nessa noite e te pedimos, seja conosco, em nome de Jesus.